prison made of walls and a prison should not be existing. We have to have ourselves from the prison. Look for yourself, brother. Diciamo che non lentamente io sto vivendo. Sabe che água quente non è sopa di legumi. Veneno è da serpente. Você cachorro invadindo. Parece insaciável. Vem chegando com paixão, seduzindo que nem padrão. E vou para a onda. Oh!